busca do som, experimentando, viajando, suave. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Sou solitário, tô muito bem acompanhado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Tiro meu barato, desbaratinado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Sou solitário, tô muito bem acompanhado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Tiro meu barato, desbaratinado. E eu me sinto muito grato ao resto do mundo e a sua ausência agradável. Áspera textura do intocável. Segue mixando poesia e álgebra. Pra enxergar melhor, maninha, é só fechar a pálpebra. Cidade pálida e eu planejando um álbum. Pensando que eu devia mesmo é planejar um assalto. Mas eu já não vejo nada além do alvo. Canalizo vida pelo áudio e sigo na classe que só a rua sabe. Cientista tipo Chico Science, tá bom ou quer mais salsa? Salto, salto, salto, system bounce. Underground bate e é como se o céu desabasse. Escutei o que me disse a base. Dub in the house, reverb, delay, jogo de balde. E é assim que eu faço faxina, reorganiza a alma faminta. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Sou solitário, tô muito bem acompanhado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Te tiro meu barato, desbaratinado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Sou solitário, tô muito bem acompanhado. E eu me sinto muito, muito, muito, muito alto. Tiro meu barato, desbaratinado.